até o retângulo. Capítulo 12. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Mateus 10, 35. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou. Efésios 5, verso 1. Não seria melhor levarmos um policial conosco? Perguntou uma das moças com uma risada nervosa. Não é muito seguro lá, vocês sabem. Não há perigo, respondeu Virgínia rapidamente. É verdade que seu irmão Rolim se converteu? Perguntou a primeira a falar, olhando para Virgínia com curiosidade. O que impressionou Virgínia durante todo o trajeto até o retângulo foi o fato das três amigas a observarem com muita atenção, como se ela fosse diferente. Sim, ele se converteu de verdade. Fiquei sabendo que ele tem ido aos clubes para conversar com os velhos amigos e tentar pregar para eles. Isso não é engraçado? Perguntou a jovem com a sombrinha de seda vermelha. Virgínia não respondeu e as moças começaram a ficar mais sérias quando a carruagem entrou em uma rua que levava ao retângulo. À medida que se aproximavam do local, elas ficavam cada vez mais nervosas. As imagens, os cheiros e os sons que haviam se tornado familiares para Virgínia faziam mal aos sentidos dessas moças refinadas e delicadas da sociedade. À medida que se embrenhavam no local, o retângulo parecia fitar com seu semblante pesado, turvo e exalando cerveja aquela bela carruagem que transportava jovens muito bem vestidas. Ir à favela nunca foi moda na sociedade Raymond e talvez tenha sido a primeira vez que as duas realidades se confrontavam dessa maneira. As moças perceberam que, em vez de conhecerem um retângulo, haviam se tornado objeto de curiosidade. Elas estavam assustadas e indignadas. Vamos voltar, já viu bastante, disse a moça que estava sentada ao lado de Virgínia. Naquele momento, elas passavam em frente a um bar e casa de apostas bem conhecido. A rua era estreita e a calçada estava repleta de gente. De repente, saiu do bar uma jovem cambaleando. Devastada e embriagada, ela cantava em meio a soluços que pareciam indicar que estava ciente, pelo menos em parte, de sua terrível condição. Tal qual estou, eis-me, senhor. E quando a carruagem passou, ela olhou de soslaio, levantando o rosto de maneira que Virgínia pôde vê-la bem de perto. Era a moça que, aos prantos, havia se ajoelhado naquela noite ao lado de Virgínia para que orasse por ela. Pare! Gritou Virgínia, acenando para o cocheiro que olhava ao redor. A carruagem parou e ela rapidamente saiu, foi até a jovem e a segurou pelo braço. Loren! Foi só o que ela disse. A jovem olhou para Virgínia e fez uma expressão de total espanto. As moças na carruagem ficaram atônitas e sem ação. O dono do bar apareceu à porta e ficou ali parado, olhando a cena com as mãos na cintura. E o povo do retângulo, de suas janelas, das escadas, dos bares, de suas calçadas imundas, das sarjetas e das ruas, parou e, com flagrante admiração, começou a olhar para as duas. O sol agradável de primavera irradiava sua luz suave sobre a cena. Pairava sobre o retângulo o som distante de música vinda de um coreto do parque. A apresentação musical havia começado e o povo, elegante e rico de Raymond, estava se exibindo lá no centro da cidade. Quando saiu da carruagem, foi até Loren. Virgínia não tinha a menor ideia do que faria ou de qual seria a consequência de sua atitude. Ela simplesmente viu uma alma que havia experimentado a alegria de uma vida melhor, voltando para o seu velho inferno de vergonha e morte. E antes de encostar no braço da mulher embriagada, ela se fez apenas a pergunta: o que Jesus faria? Essa pergunta estava se tornando para ela, assim como para muitos outros, um hábito de vida. Ela olhou ao redor enquanto estava ao lado de Loren e todo aquele ambiente lhe pareceu nitidamente cruel. Pensou primeiro nas moças na carruagem. Podem ir, não esperem por mim. Vou levar a minha amiga para casa, avisou com tranquilidade. A moça com a sombrinha vermelha pareceu respirar fundo ao ouvir Virgínia dizer a palavra amiga, mas não comentou nada. As outras pareciam ter perdido a voz. Sigam, não posso voltar com vocês, disse Virgínia. O cocheiro colocou os cavalos para andar lentamente. Uma das moças se inclinou um pouco para fora da carruagem. Nós não podemos, ou melhor, você precisa de ajuda? Você não poderia. Não, não, exclamou Virgínia. Vocês não podem me ajudar em nada aqui. A carruagem seguiu em frente e Virgínia ficou para trás com a sua missão. Olhou para cima e ao redor. Muitos rostos na multidão eram solidários com ela. Nem todos eram cruéis ou brutos. O Espírito Santo havia sensibilizado uma boa parte das pessoas do retângulo. Onde ela mora? Perguntou Virgínia. Ninguém respondeu. Ocorreu-lhe mais tarde, quando teve tempo de pensar na situação, que o retângulo havia exibido naquele triste silêncio, uma delicadeza típica do povo no centro da cidade. Pela primeira vez, passou por sua cabeça que o ser imortal, lançado como lixo na praia desse inferno chamado bar, não tinha um lugar que pudesse chamar de lar. De repente, a moça puxou o braço com força para se soltar de Virgínia. Isso quase fez Virgínia cair no chão. Não encoste em mim. Me deixe ir para o inferno. O meu lugar é lá. O diabo está me esperando. Olha ele ali. Exclamou com a voz rouca. Virou-se e apontou o dedo trêmulo para o dono do bar. A multidão riu. Virgínia aproximou-se e pôs o braço em volta da moça. Loren, disse Virgínia com firmeza, venha comigo. O seu lugar não é no inferno. Você pertence a Jesus e ele vai salvar você. Venha. De repente, a jovem desabou em lágrimas. Ela ficou parcialmente sóbria, com o choque de ter reconhecido Virgínia. Virgínia olhou ao redor mais uma vez. Onde mora o Sr. Gray? Perguntou. Ela sabia que o evangelista morava em algum lugar perto da tenda. Várias pessoas deram a direção. Venha, Lauren. Eu quero que você venha comigo até a casa do Sr. Gray. Disse ela, ainda segurando a jovem trêmula e cambaleante que gemia, soluçava e agora se agarrava a ela com a mesma força com a qual havia repelido antes. Então as duas atravessaram o retângulo em direção à casa do evangelista. Aquela cena parecia impressionar seriamente o retângulo. Ninguém ali levava um bêbado a sério, mas a situação agora era diferente. O fato de que uma das garotas mais ricas e mais bem vestidas de toda a cidade de Raymond estava cuidando de uma das figuras mais conhecidas do retângulo, que vivia cambaleando pelas ruas sob a influência do álcool, era algo bastante surpreendente e dava certa dignidade e importância à própria Lauren. A cena de Lauren, completamente bêbada na sarjeta, sempre foi alvo de piadas e escárnios no retângulo. Mas a cambaleante Lauren, sendo amparada por uma jovem da alta sociedade, era algo completamente diferente. O retângulo olhava para aquela cena com sobriedade e certa admiração. Quando finalmente chegaram à casa do Sr. Gray, a mulher que atendeu a porta disse a Virgínia que o senhor e a senhora Gray estavam fora e só voltariam às 6 da tarde. Virgínia não havia pensado em nada além de um possível apelo aos Gray para que cuidasse de Lauren por um tempo ou encontrasse um lugar seguro para ela até que estivesse sóbria. Parada à porta neste momento, ela não fazia a menor ideia do que fazer. Desatinada, Lauren caiu sentada nos degraus e enterrou o rosto nos braços. Virgínia olhou para aquela pobre figura com uma sensação que temia se transformar em repulsa por ela. Finalmente ocorreu-lhe algo de que ela não poderia escapar. O que a impedia de levar Lauren para casa consigo? Por que essa pobre criatura tem, sem ter onde morar e cheirando a bebida, não poderia ser cuidada na própria casa de Virgínia, em vez de ser confiada aos cuidados de estranhos em algum hospital ou lar de caridade? Virgínia, de fato, não sabia muita coisa sobre esses lugares. Na verdade, havia duas ou três dessas instituições em Raymond, mas não dava para saber ao certo se alguma delas aceitaria uma pessoa como Lauren na condição em que se encontrava. Mas não era isso que preocupava Virgínia nesse momento. O que Jesus faria com Lauren? Era isso que atormentava Virgínia. E ela finalmente teve a resposta ao encostar na jovem mais uma vez. Vamos, Lauren, você vai para minha casa. Vamos pegar a condução ali na esquina. Cambaleando, Lauren se pôs em pé e, para a surpresa de Virgínia, não armou nenhuma confusão. Ela esperava resistência ao protesto da moça. Quando chegaram à esquina e tomaram a condução, o transporte estava quase cheio de gente indo para a cidade. Virgínia estava dolorosamente consciente dos olhares que ela e sua companheira receberam quando entraram. Sua preocupação, porém, era cada vez maior à medida que se aproximava de casa. O que a Madame Page diria? Lauren já estava quase sóbria, mas estava entrando em um estado de perda de consciência. Virgínia foi obrigada a segurar firme no braço dela. Várias vezes a garota se apoiou pesadamente nela, e enquanto as duas subiam a avenida, uma multidão curiosa, tida como civilizada, se virava e olhava para as duas. Ao subir os degraus de sua bela casa, Virgínia deu um suspiro de alívio, mesmo sabendo que logo enfrentaria uma série de perguntas da avó. E quando a porta se fechou e ela se viu no amplo salão com sua companheira sem teto, sentiu-se preparada para qualquer coisa que pudesse vir. Madame Page estava na biblioteca. Ao ouvir Virgínia entrar, veio para o salão. Virgínia estava parada, servindo de apoio para Lauren, que admirava como uma boba a rica magnificência dos móveis à sua volta. Vovó, disse Virgínia sem hesitação e com muita clareza, eu trouxe uma das minhas amigas do retângulo. Ela está com problemas e não tem onde ficar. Vou cuidar dela aqui por um tempo. Espantada, Madame Page desviou os olhos da neta para Lauren. Você disse que ela é uma de suas amigas? Perguntou com uma voz fria e em um tom de escárnio que magoou Virgínia mais do que qualquer coisa que já havia sentido. Sim, foi o que eu disse. O rosto de Virgínia ficou vermelho, mas ela parecia se lembrar de um versículo que o Sr. Gray havia citado em um de seus recentes sermões. Amigo de publicano e pecadores. Certamente Jesus faria o que ela estava fazendo. Você sabe o que essa moça é? Perguntou Madame Page com um sussurro exasperado, aproximando-se de Virgínia. Eu sei muito bem. Ela é uma excluída da sociedade. A senhora não precisa me dizer, vovó. Eu sei disso melhor do que a senhora. Ela está bêbada agora, mas também é filha de Deus. Eu já a vi de joelhos arrependida e eu vi o inferno estender as suas garras terríveis para dominar essa moça de novo. E pela graça de Cristo, sinto que o mínimo que eu posso fazer é resgatá-la desse perigo. Vovó, nós nos consideramos cristãos. Aqui está uma pobre criatura humana perdida sem um lar, voltando para uma vida de miséria e, quem sabe, de condenação eterna. E nós temos mais do que o suficiente. Eu a trouxe para cá e vou cuidar dela. Madame Page olhou para Virgínia com raiva e cerrou os punhos. Tudo isso era contrário ao seu código de conduta social. Como a sociedade poderia perdoar essa familiaridade com a escória das ruas? Quanto custaria a família a ação de Virgínia em termos de crítica e perda de posição, bem como de toda aquela longa lista de relações necessárias que as pessoas com posses e posições devem manter com os líderes da sociedade? Para Madame Page, a sociedade era mais importante do que a igreja ou qualquer outra instituição. Era um poder que deveria ser temido e obedecido. A perda de sua boa vontade deveria ser mais temida do que qualquer outra coisa, exceto a perda da riqueza em si. Carrancuda aprumou-se e confrontou Virgínia, completamente exasperada e determinada. Virgínia colocou o braço em volta de Lauren e, com calma, olhou bem para a avó. Você não vai fazer isso. Virgínia, você pode mandar essa moça para um abrigo de mulheres desamparadas. Podemos pagar todas as despesas. Pelo bem de nossa reputação, nós não podemos dar abrigo a uma pessoa como essa. Vovó, eu não quero fazer nada contra a sua vontade, mas Loren vai ficar aqui esta noite e por mais tempo, se for necessário. Então você vai arcar com as consequências. Eu não vou ficar na mesma casa que uma miserável. A Madame Page perdeu o autocontrole. Virgínia a interrompeu antes que ela pudesse falar mais uma palavra. Vovó, esta casa é minha. É sua também, desde que a senhora queira ficar. Mas neste caso, eu tenho que agir como acredito piamente que Jesus faria em meu lugar. Estou disposta a suportar tudo o que a sociedade possa dizer ou fazer. A sociedade não é o meu Deus. Ao lado desta pobre alma, o veredito da sociedade não tem nenhum valor para mim. Sendo assim, não vou ficar aqui, retrucou Madame Page. Virou-se abruptamente e caminhou até o outro lado do salão. Então voltou e, aproximando-se de Virgínia, disse com uma ênfase que revelava toda sua emoção. Sempre se lembre de que você expulsou sua avó de casa para acolher uma bêbada. Em seguida, sem esperar a resposta de Virgínia, virou-se novamente e subiu as escadas. Virgínia chamou uma empregada e logo deixou Loren sob os cuidados dela. A moça estava começando a ficar em um estado muito deplorável. Durante a breve cena no salão, Loren havia se agarrado ao braço de Virgínia com tanta força que Virgínia o sentia dolorido por causa da força dos dedos da moça. Virgínia não sabia se a avó sairia de casa ou não. A senhora tinha muitos recursos para se manter. Estava perfeitamente bem, tinha muita energia e era capaz de cuidar de si mesma. Tinha irmãs e irmãos que moravam no sul e costumava passar várias semanas do ano com eles. Virgínia não estava preocupada com o bem-estar da avó em relação ao ocorrido. Mas a discussão havia sido dolorosa. Ao meditar sobre tudo em seu quarto antes de descer para o chá, não encontrou muitos motivos para se arrepender. O que Jesus faria? Não havia dúvida de que ela havia feito o que era certo. Se ela havia cometido um erro, era de julgamento, não de coração.